raiou um novo dia em minha vida. Já raiou, estou cheio de alegria. Já raiou e a velha vida que eu tinha não quero mais. Já raiou um novo tempo de esperança. Já raiou, isso me traz mais confiança. Já raiou e o passado que eu vivia ficou pra trás. Tudo novo se fez. Tudo novo outra vez. Tudo novo se fez. Tudo novo outra vez. Eu vivo um novo de Deus. Vida. Já raiou e estou cheio de alegria. Já raiou e a vida velha que eu tinha não quero mais. Já raiou um novo tempo de esperança. Já raiou e isso me traz mais confiança. Já raiou e o passado que eu vivia ficou pra trás. Tudo.